ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Treze horas e 31 minutos, é a Pássaro da Ilha FM, o programa Expresso, que vai até às 14 horas. Hoje, com certeza, vamos estender um pouquinho mais o programa, porque eu recebo aqui uma visita muito ilustre, uma convidada muito especial, que já faz tempo que eu tô tentando trazer essa mulher aqui, mas tava difícil, rapaz, mas hoje deu certo. Ana Lúcia, cantora gospeliana, que a gente tem o maior prazer em receber. Tudo bem, Ana? Seja bem-vinda ao programa Expresso, a Pássaro da Ilha FM. Antônio Cláudio, é um prazer estar aqui. Foi difícil a gente combinar um horário, mas finalmente deu certo. É. E boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todo o pessoal que está ligado na sua audiência aqui. E acompanhando você? Me acompanhando o nosso músico, meu músico, maestro Wilson Caetano, sempre parceiro aí de longa data. Como é que vai, Wilson? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer estar recebendo você aqui também, viu? Prazer é nosso. Vamos começar a sua história, Ana Lúcia. Como é que você entrou nesse mundo da música? A minha história se confunde com a minha idade, praticamente. Eu canto desde muito pequena. Antes mesmo de falar, eu já cantava. Eu engatinhava pela casa cantando. Então, a primeira coisa que eu fiz na minha vida foi cantar. Foi cantar? Depois eu falei, é. A minha casa sempre foi uma casa muito musical, a casa dos meus pais. Minha mãe foi cantora de rádio. E meus irmãos sempre mexeram com música também, e eu cresci ouvindo músicas, e é uma coisa Sua mãe inerente. Foi cantora de rádio? Minha mãe foi cantora de rádio, na época dela, usava-se muito, né, a cantora de rádio. Mas você sempre viveu em gospel, você é de gospel? Eu sempre vivi em gospel, eu sou de Sua lá. Sua mãe cantava tudo lá no Rádio Clube? Não, ela cantou na mocidade dela, lá em Jacutinga. Ah, tá. Lá naquela região de Itapira, Espírito Santo do Pinhal, naquela região que ela viveu. E é daí que vem a inspiração? Foi uma forte inspiração, porque ela cantando primeira voz, eu fazendo segunda, mas pra mim aquilo sempre foi uma situação normal. Como ela sempre cantou e eu cantava também, para mim foi muito normal. E eu só vi que estava diferente, na verdade foi meu marido que viu que estava diferente, que eu cantava muito bem. E eu cheguei a participar de festivais na escola, né? E ganhava os festivais, mas para mim era comum, porque tinha esse ambiente em casa, né? Era algo normal para você. Era normal para mim. Então eu não acredito, não via que poderia ser uma coisa profissional. Pra mim era uma coisa doméstica, caseira mesmo. E quando aconteceu esse clique, opa, dá pra gente... Foi, depois que eu casei, eu sempre cantando ali em casa, o Flávio dizendo, mas essa menina, essa mulher canta muito, não tá certo isso, não tá, tá fora do padrão, ela canta muito bem, o meu grande incentivador. E já conhecíamos o Wilson Caetano, e comecei a fazer barzinho lá em Guaxupé. Eu já tinha o meu filho mais velho, estava grávida do segundo, e começamos a fazer barzinho direto, o pessoal gostar demais e ficar surpreso com a... Isso aí a gente está falando de quando, Ana? De quanto tempo atrás? Nós estamos falando de 12 anos. 12 anos atrás. 14 agora, foi depois que eu tive meu segundo filho. Tá, mas aí a gente está falando já de uma época que a MPB, vamos dizer, estava um pouquinho caída, né? E o sertanejo estava surgindo com uma grande explosão. Como é que era para arrumar espaço para cantar nos barzinhos? Nós tínhamos lá em Guaxupé o barzinho que ele dava valor a essa fatia do mercado aí, que eu acredito que tem esse mercado. Embora o sertanejo esteja forte aí na maré deles, vivendo o momento deles, eu acredito que existe um mercado para MPB sim, que é essa música que é a minha escola musical. A sua família já ouvia MPB? Porque a nossa região... Meus irmãos mais velhos, né? Eu sou caçula de 5, então eu cresci ouvindo Milton, ouvindo Elis, ouvindo Beto Guedes, os Clube da Esquina, tudo que estava nessa época estourando, né? Você cresceu com uma boa influência. É, também. A influência, a minha escola musical é depois, passando para agora, Marisa Monte, Elis Regina sempre, Luísa Posse. Nunca abandonei, sempre cantando junto com elas lá em casa e como eu te disse, eu achava comum, achava normal cantar. Aí depois que o filho nasceu, dei um tempinho, né, era bebê, a gente ficou um pouquinho afastado. Mas agora o filho tá grande, agora eu voltei. Voltou com força total? Quanto tempo você voltou com força total pra foi música? O que apareceu agora, que grande, que me incentivou muito, foi o concurso que a gente teve na área cultural da minha empresa, que é muito atuante. Nós tivemos, ano passado, pela primeira vez, o concurso Talentos na parte musical e interpretação. Sim. Eu votei lá em você, lá fui lá. Foi uma grande campanha. E até então só tinha a parte musical de composição. Composição realmente não é minha área, eu sou intérprete. Canta. Eu sou intérprete. Veio no mundo para cantar. É um dom que Deus me emprestou. Eu acredito muito nisso. E então, nessa empreitada do Talentos, lá da empresa, eu fiz a inscrição, participei, fui peneirando até chegar na semifinal, que foi em Belo Horizonte. Lá eu disputei com 20 outras cantoras e lá eu fiquei em primeiro lugar, ganhei a título de Minas Gerais, cantora de Minas Gerais dentro da minha empresa. Sim. Mas eram cantores excelentes. Eu cantei lá com grandes bandas, conheci grandes músicos. E a de Minas Gerais eu levei. Passando a de Minas, teve a etapa regional sudeste, que eu disputei com São Paulo, Espírito Santo e Minas Rio Gerais de Janeiro. E Rio de Janeiro. A disputa foi lá no Rio de Janeiro, na Lapa. Cantei numa grande casa de gafieira, até o dono lá é o Carlinho de Jesus. Foi uma experiência incrível também, essa lá no Rio de Janeiro. Só que na final eu fiquei em segundo lugar porque tinha o lobby, né, de 500 cariocas contra uma mineira. Imagino que quem tem a ganho então foi um carioca. Foi um carioca, ele que levou. Mas foi muito bem também, fiquei muito feliz e foi uma experiência muito bacana. É, imagino. Foi muito enriquecedor para mim, para minha carreira, os músicos que eu conheci. E estamos agora já preparando o Talentos 2017. Mas você acha que falta esse tipo de festival hoje em dia? Porque a gente tinha, né, na grande época, dos anos 80, tivemos, até os anos, né, 80, com a Tetê Espíndola. Foi, até vou cantar a música dela aqui. Então, depois parece que acabou esses festivais, né? Na minha opinião, sincera mesmo, nós estamos vivendo uma época aí de quanto pior, melhor. É. Né? Deu uma inversão grande. E para participar de uma grande emissora, por exemplo, você tem que ter muito dinheiro. Você entra lá, sim, mas você tem que dispensar 3 milhões, 2 milhões. Se eu tivesse 3 milhões, 2 milhões, já tava com a carreira pronta, né? Mas por que é tão difícil hoje um cantor de MPB se destacar? MPB, rock, a gente vê que é difícil. Por quê? A gente só vê sertanejo hoje ou música bem popular? Então, aquela música popular que só fala iê, iê, iê, nananá, gruda na cabeça da pessoa, parece, né? Não tem... pode até ser a questão mesmo de que você é o espelho da família, né? Então, se a tua família tá ouvindo isso, a criança vai dançar com isso também. Nada contra eles, pelo contrário, não, todos temos lógico, lugar ao sol, lógico, todos óbvio, temos. Óbvio. Mas, e existe, a gente vê em São Paulo, os shows que acontecem lá nas grandes casas, tem mercado sim para isso. Tem. Mercado para MPB. E como você acompanha mais MPB, a gente tem novos talentos da MPB, da música popular brasileira surgindo? Tem, que não me ocorre agora o nome delas. Mas temos sim. Lembrei agora, Marcelo Genesi. Ele ganhou agora um concurso, também não me recordo qual foi, mas é uma música que ele canta, que tá na minha playlist lá do Spotify, chama-se Pra Sonhar, é muito bacana. Tem uma moçada, sim. Tem uma galera aí. Tem uma moça que se chama Roberta Mangabeiras também, ela fez todo um trabalho de bossa nova. Ela canta difícil, bossa nova no CD. A gente ouve bossa nova hoje em qualquer lugar. Mas a coisa né? mais linda, né? É, é. Vamos fazer uma música? Vamos. Vamos lá, o que, que você preparou pra gente? Eu preparei a música que eu ganhei lá em Belo Horizonte, opa, que é a música de Marisa Monte, que se chama Ainda Bem. Ainda Bem. Vamos lá? Ainda bem que agora encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você, porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não tava afim, até desacreditei de mim. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. O meu coração já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar assim. Nananana, nananana, nananana, nananana, nananana, nananana, nananana, nananana, nananana. Ainda bem. Linda, linda música, né? Grande Marisa Monte na voz aí de... Belíssima, de Ana Lúcia. A Márcia Xavier, cantora aqui de Guaranésia, opa, tá lhe mandando aqui um abraço, tá dizendo graças, que adora MPB. Dê um abraço aí na Ana Lúcia. Que bom, outro pra ela, obrigada. Valeu, Márcia, muito obrigado aí pela audiência. O Vicente também da ABB em Guaxupé tá mandando abraços aqui pra você, parabenizando aí. Que bom. Tá bom? Que ótimo, abraço também. Ana Lúcia, também tem uma ligação, até a própria Márcia Xavier que te mandou um abraço, tem uma ligação muito grande com a religião. Ela até venceu um concurso, participou de um concurso da TV Aparecida. Ah, que bacana. Colocou a música dela no CD lá de Aparecida. Que legal. Você também tem essa ligação, né? É, eu tenho essa ligação lá na Catedral, nossa, né? Eu sou, inclusive, coordenadora da Pastoral do Canto. Lá nós temos muitos grupos que cantam, né? Então, essa parte lá da igreja é muito forte, é muito importante para mim. Me acrescenta muito espiritualmente, também falando, e musicalmente também. E você também canta sempre lá na igreja, então? Então estamos, sempre você está lá na igreja. Nesse domingo mesmo estamos lá às 18 horas, na missa das 18 horas. Tá na missa das 18 horas do domingo e no sábado tá no barzinho? No sábado tô no barzinho, tem que ter a recreação também. Todo sábado você tá no barzinho? Como é que funciona? Como é que é a agenda da Ana Luz? O pessoal do grupo Evolu Samba, que é um grupo de samba, inclusive que o Wilson Caetano participa, é um grupo muito tradicional lá de Guaxupé, eles me deram o privilégio de cantar com eles também, que eles são muito bons. Eles cantam lá no Barbaridade aos sábados à tarde, né? E eles queriam uma voz feminina, devagarzinho fui chegando pela amizade minha com o Wilson, e agora a gente tá lá. No sábado a gente canta com eles. Todo sábado à tarde, aí sempre sai um samba lá. Ah, sai. Sai um samba particular, assim, pra minha voz, né? É. A voz feminina, porque só a masculina também fica cansativa. Sim, claro. Tem que ter a voz feminina também. Mas aí, que tipo de samba que é lá? Você busca quais referências dentro do samba? Porque a gente tem cantoras fantásticas no samba, né? O que eu canto, geralmente lá é Clara Nunes, canto uma música de Elis Regina também, e algumas músicas que não são samba, a gente dá uma customizada nela. Ah, legal. Né? E dá uma faz roupagem uma nova. Né? A gente samba. Dá uma roupagem nova e cai no gosto do povo mesmo. É. O pessoal adora. É, bacana. Todo sábado, então, lá no Barbaridade. Lá no Barbaridade. E pra contratar a Ana Lúcia? para contratar. Para um show, para um evento, de repente temos, um evento empresarial. Isso, nós temos a página, a fanpage, é Ana Lúcia Andrade Cantora. E é só escrever isso aí que vai aparecer outras gravações que eu tenho lá já, o canal do YouTube também. Agora, esse mês sai a minha playlist de músicas românticas para casamento. E o telefone, o 359-9102-5677. Quando você estava falando aí do seu início, lá que você, antes de começar a falar, você começou a cantar. É verdade. Você, qual foi a primeira música que você vem à memória, assim, da infância, assim, que você aprendeu a cantar inteira? Esse engatinhar e cantar, lógico que era um balbuciar, lógico, né? Um lalalalalalá. Mas a primeira música que você viu? A primeira música foi que eu ouvi a minha mãe cantando muito, que foi Carinhoso. Carinhoso. Carinhoso de Cartola, é. Foi a primeira. Foi a primeira que eu, que gravou assim na minha mente, foi porque eu ouvi a mamãe cantando, né? E hoje tá nos seus shows? Até hoje? Certamente, não falta, certamente, as antigas não faltam, porque as músicas, elas têm a graça de não ter tempo de validade. Principalmente, né? A música de qualidade. Então, né? Ainda bem que elas são, né, atemporais, né? É. Podemos cantar e elas não têm esse prazo de validade, ainda bem, graças a Deus. Bom, vamos para mais uma? Vamos. O que, que a gente pode fazer agora? Nós podemos fazer um samba. Vamos fazer um samba. Qual? O Bêbado e a Equilibrista. Opa. Elis Regina. Grande Elis. Caía a tarde feito um viaduto, e um bêbado trajando luto me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona de um bordel pedia cada estrela fria um brilho de aluguel, e nuvens lá numa taborrão do céu chupavam manchas torturadas que irreverências mil pra noite do Brasil, meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do enfio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete. Chora a nossa pátria, mãe gentil. Choram Marias e Clarices no solo do Brasil. Mas sei que uma dor assim inutilmente a esperança dança da cor da bamba de sombrinha que em cada passo dessa linha pode se machucar. De todo artista tem que continuar, tem que continuar. vai continuar daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Um abraço para o Fábio, para o Guilherme, o Paulo, o Adriano e a Alexandra. A Alexandra está lá em Caconde, mandando abraços aqui, parabenizando a Ana Lúcia. Um abraço também. Intervalinho comercial e voltamos já. Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, maior audiência de toda a região, falando aí para mais de 50 cidades no sul de Minas e leste paulista. Um abraço aqui para Talícia, que tá ligada com a gente. Muito obrigado, Talícia. Um abraço também aqui para Maria Lúcia. Maria Lúcia Damasceno também tá ligadinha na Pássaro da Ilha FM, ouvindo aqui a Ana Lúcia, cantora de Guaxupé, né? Que em breve, a gente tá falando aqui no intervalo comercial, volta a participar daquele festival de talento. Agora em um novo formato, né, Ana Luz? Como você estava dizendo, agora a gente vai pular aquela etapa regional e vamos logo para uma nacional. É, né? Vamos fazer a etapa estadual. Sim, pelos estados. Para uma nacional. Depois nacional. É complicado escolher uma música para participar de um festival assim? É complicado, porque você tem que ter. Você tem que levar para eles uma música que cause impacto, sim, claro, e que você consiga mostrar a extensão da sua voz, né? E então. Tem umas dicas aí que essa que eu escolhi desse ano também vai ser muito bacana e o pessoal vai gostar. É, a gente vai estar torcendo aqui, vamos estar na, tomara, na torcida. Tomara. Já vamos direto pra música. Vamos. O que você pode fazer agora pra gente? Nós vamos fazer a TT Espíndola, que você disse agora mesmo, lá do festival de 1980. Escrito nas estrelas. É, essa é lindíssima. Você pra mim foi o sol de uma noite sem fim. Me acendeu o que sou e renasceu tudo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira, seu bem. E só morrer de prazer. Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô. Oh, oh, meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa é assim. Cínico destino, que surpresa ele nos preparou. Oh, oh. Nosso amor estava escrito nas estrelas, estava assim. Escrito nas estrelas, acho que de 86, 85, né? Quando aconteciam os festivais ainda. Década de 80. Oi, Antônio Cláudio, Deus parabéns aí pra Ana Lúcia. Ah, que bacana. Bela participação, uma bela voz resgatando a música popular brasileira. Obrigada. A Chiquinha também, lá de Poços de Caldas, nossa amiga Francisca de Poços de Caldas também, mandando um abraço e parabenizando aí você pela sua voz, viu? Que graça, obrigada. Um abraço, viu, Francisca? Tudo de bom pra você e pro pessoal aí de Poços de Caldas. O ouvinte que tá mandando a mensagem aqui, inclusive ele não colocou o nome dele aqui, que te elogiou, tá falando aqui, gosto muito dos festivais de música, me deu muitas saudades. A gente tem saudades disso, né? Era tão bacana, né, gente? Esses grandes festivais, né? É uma pena que não temos, né, mais. É uma pena mesmo. Eu acompanho lá a sua página no Facebook, tô sempre lá de olho lá. Oba. No que você posta lá. E vi que agora no dia 3 de maio foi o dia do sertanejo. Aí você fez uma perguntinha para quem acompanha a sua página. Você se lembra? Você perguntou qual canção sertaneja marcou a sua vida. É. Te devolvo a pergunta. Qual canção sertaneja marcou a sua vida, Ana Lúcia? Eu gosto muito de Romaria. Romaria? Romaria. Ela... Renata Teixeira, grande Renata Teixeira. Teixeira. Ela canta, ela fala toda de um sentimento, de uma religiosidade. E é um presente cantar essa música sempre. Né? Fala da vida do sertanejo mesmo ali, né? É. Fala da vida dele. É muito linda. Gosto muito. Apesar de viver nessa região sertaneja e seguir o caminho da MPB, tem essa ligação também com esse sertanejo, esse tipo de sertanejo, né? Não sei se iludido seria a palavra certa, mas um sertanejo mais bem cuidado, né? Mais bem tratado. É, uma coisa mais perto da MPB mesmo. Almir Sater, né? Renato Teixeira, sim, gosto muito. É. Isso é muito bacana, né? A gente ouvir. Porque tem letra, tem conteúdo, né, Antônio Cláudio? Então, assim, tem uma história, será, né? Será que talvez por a gente estar vivendo um momento no mundo que tudo é tão passageiro, as pessoas, elas deixaram de parar para prestar muita atenção nas letras da música, nos ritmos musicais, e só prestam atenção naquilo que é rápido, que é passageiro? Então, no meteoro, é só na coisa rápida, será, né? Será que é isso que a gente está... Pode ser isso mesmo, porque o conteúdo, uma letra bem escrita, com uma mensagem bacana, não tem como não gostar, né? E o passageiro é só um iê-iê-iê, ioiô-iô, que infelizmente é o que está aparecendo por aí. Vamos com mais uma? Vamos com mais uma. O que você pode fazer aí pra gente? Eu sei que vou te amar. Ó, a Silvana Marcelino foi quem te mandou a mensagem bacana aqui, te elogiando e falando que tem saudades aí dos festivais, viu? Que graça, obrigada. Vamos lá então? Vamos. Eu sei que vou te amar. Eu sei que vou te amar. Por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar. Desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência tua, eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar o que essa ausência tua me causou. Sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu por toda a minha vida. A Mauri Júnior de Muzambinho, te mandando os parabéns. Obrigada. O Vaguinho do Grupo Amigos do Samba aqui de Guaranese também tá ligado com a gente, viu? Luiz Cláudio também. Que bom. Todos aqui te parabenizando. Vamos repetir novamente o telefone para quem quiser contratar a Ana Lúcia. É o 359-9102-5677. Tá para acompanhar a Ana Lúcia. O pessoal também pode ter um canal no YouTube, né? Tem um canal no YouTube, Ana Lúcia Andrade, cantora, Guaxupé, alguma coisa que coloque nesse sentido já vai aparecer. E o pessoal que gosta de boa música pode ir lá se inscrever no canal dela, porque sempre tem vídeo novo, né? Sempre tem. Tem a Flor do Reggae lá que eu tava ouvindo hoje de manhã, que é lindíssima essa música. Tá uma graça. Tem outras músicas da Marisa Monte, né? Tem. Nós estamos no estúdio legal, gravando, né? A ideia é gravar um CD para deixar perpetuado isso aí, né? Esse é o projeto para esse ano? Além do festival, gravar algo físico? Não é fácil gravar. Estúdio é demorado realmente para uma coisa bem feita. E lá em Guaxupé tem um parceiro muito legal, muito profissional, que é o Alexandre Pisa, dono do Estúdio Livre. E Alexandre Pisa do Super Cuca? Sim, exatamente. Conhece música, conhece arranjo e um grande parceiro. Já temos algumas gravadas, cinco ou seis. A pretensão é deixar 12 gravadas para depois soltar um CD aí. Mas para esse ano ainda, né? Não sei se vai dar tempo, mas algumas já acrescentar pelo menos mais umas duas ou três nessa lista aí. E aí a ideia é o quê? É divulgar ou apenas gravar para deixar lá para... Não, quero divulgar, claro. Quero mandar para as rádios aí para a gente ter o prazer de ouvir você sempre aqui. Quero divulgar. Ó, parabéns aí, Ana Lúcia, muito legal. Parabéns ao mestre Wilson Caetano. Mestre porque é muito humilde pelo tanto que toca. Parabéns. É o... Acho que o Alex, não esqueceu de colocar o nome aqui, meu amigo. É o Alex, Alex Borba, tá mandando um abraço aqui também. Obrigada. Para vocês. Obrigada. Ana, adorei a sua participação. Imagina. Viu? Espero que a próxima vez não demore tanto para você aceitar o convite, que você volte mais vezes aqui no Programa Expresso. É sempre muito bom, viu? Tá recebendo grandes cantores, grandes talentos aqui da nossa região. Antônio Cláudio, a gente que agradece. Foi um prazer realmente estar aqui. Sei da sua grande audiência em toda a região aqui de Minas. E quero voltar, sim, com novidades, dizendo, quem sabe, talvez que eu tenha ganho o festival lá, ou não. Mesmo sem ganhar também, eu vou voltar, sim. Mas mesmo quando não acontece a vitória, como foi no Rio de Janeiro, o aprendizado e a experiência que você adquiriu valeu e muito, foi, né? Foi, certamente, foi muito grande, sim. E tocar ao lado de um cara que já tocou com Roberto Carlos e tantos outros nomes também. É privilégio, Wilson? É sempre um prazer pra gente. Já tocou com o rei, né, Wilson? Erasmo. Gente simples, pouca coisa. Valeu, Wilson, parabéns, viu, Ana? Obrigado, muito obrigado. Viu, e o nosso amigo? Bah. Valeu, Bah. Fotógrafo parceiro nosso. Valeu, aquele abraço. Obrigada. Intervalo comercial e voltamos já pra finalizar já a edição de hoje do Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.